No pique do beat, você se joga pra cima da tropa de suco que tu gosta. Pra cima da tropa de suco que tu gosta. Pra cima da tropa de suco que me rola na boca, tá na boca que me rola. Menor vida vendendo droga, batendo lá na escola. Eu não quero confiança, essas porra é tudo burro. Vou tarar no Bolsonaro, polícia, vou ter Lula. Eu, cigarrisca é meu pai. Por isso eu não vacilo pelas ruas da RJ. Ela quer minha imagem, é por isso que eu amo a tal viciada e que deixou. Pensei que ela seria, de capa. Eu tô presidente, geral vai comer picanha. Essa creque é dentro de você. Tanto pra gerar respeito, fazer te levei lá pro meu pai. Te convi fora, pai. Tá mais ouvindo, te pai. Tu disse que usava crack. Te levei lá pro meu pai. Te convi fora, pai. Tá mais ouvindo, te pai. Tu disse que usava crack. Que me rola na boca, lá na boca me rola. Menor vida vendendo droga, matando lá na escola. Eu não quero confiança, essas porra é tudo burro. Vou tarar no Bolsonaro, por isso eu vou ter Lula. Eu, cigarrisca é meu pai. Eu vacilo pelas ruas da RJ. Ela quer minha imagem, é por isso que eu amo a tal viciada e que deixou. Pensei que ela seria, de capa. Eu amo a presidente, geral vai comer picanha. Essa creque é dentro de você. Tanto pra gerar respeito, fazer te levei lá pro meu pai. Te convi fora, pai. Tá mais ouvindo, te pai. Tu disse que usava crack. Te levei lá pro meu pai. Te convi fora, pai. Tá mais ouvindo, te pai. Tu disse que usava crack.